sombada, paulada. Ai. Oh. Assim, ó. Com nós, com nós, com nós, com nós, com nós. E diga ho! E diga o Zona Sul. Rap nacional. Rap nacional. E diga ho! E diga o Zona Sul. Rap nacional. Rap nacional. Chega, chega. Deus criador do céu e da terra. Na terra, o homem faz guerra. É só cela, droga, destruição. Devasta a mata, animais em extinção. Polui a água, irmão, polui o ar. Haja pulmão, doidão, pra respirar. E chuva cai aqui, olha o asfalto. Olha o arco-íris colorido lá no alto. A luz do dia, que maravilha. Essas coisas não se vê todo dia. É um fenômeno da natureza. É belo, é puro, é uma beleza. Bem-vindo à noite, bem-vindo à escuridão. E das estrelas, lilha, constelação. Nesse imenso céu azul, sou habitante aqui da Zona Sul. Amontoado se pá numa favela, onde louco é mato correndo pelas vielas. Acenda a vela, rezo, peço proteção, paz, amor, saúde nessa oração. Nessa oração. Sambala, paulada. Essa oração. E que é?